Romeu Mike Echo Zulu, livre acionamento e táxi, Antônio Inglês, pista 17. Salvador, Evo 755, bom dia. Voo 755, autorizado pouso, 130 graus, 10 nosso. E posição na 10, voo 755. Sérgio, Justino 020, autorizado final do MSX, pista 10, reflexibilidade. É, considerando a Sky Pilo, autorizado 2000, tá 453, autorizado LR, confere? Afirme, está cancelada a instrução C, reflexibilidade. Pode estabilizar, tá 4753, deixar para 2000. Azul 4981, desça via, chegada ponte para 4100, ajuste 1020. Via, ponte para 4100, autorizado a linha e manter pista no zero. Segura 1755, no solo 38, libera a direita, solo 121, decimal 9. Fazer uma operação liberada, 755. Para o sequenciamento, contém a presente para o seu limite ao localizador e separa 4.10, ajuste 1.020. Quero mais dois que eu tenho controle. Descendo para 4.000 com 1.020, mantendo pro limite ao lote, igual a 0.02. Afirmo, descendo 0.92. Gostaria do 2230, correção 2223, Arbor, transição leve. O 1092, reduz a velocidade. velocidade para 190 nós, reporte estabilidade. Voo 1092 reduza para 1909, reporte estabilizado. Reduzindo a velocidade, reporte estabilizado, voo 0909. Passarei do 2223, contato radar da decolagem Sudazia, Arboruno, para o nível de voo 180. Arboruno, nível 180, sem restrição. Contando a via. Vai cumprir o perfil inferior, 2223. Certo. Voo 1759, chame Recife para cruzar no 28 decimal 35, até no 23 decimal 8. 2835, 238 terra. Tudo 2233, agora no 180 na Pô de Arbor. 180 na Pô de Arbor, o 2223. Bom, 4753, chame o posto, né, do 1-1-8-2-9-5. 2-8-5-4-7-3-4-7. 9-0-9-2-9-3, de comunicação. Escuta. Oi, bom dia, tá? 4753, canal 1-0. O 4753, autorizado, pouso 130 grau 099. Pouso autorizado, tá? 4753, canal 1-0. Mike Yakuzulu, faz 4, pronto para o táxi. Autorizado o táxi, chama para o ingresso, Mike Yakuzulu. Chama lá para o ingresso, Zulu. 5-0. Salvador, 1-1-8-2-9-5. Cara, eu estou com o Salvador, 2-8-9-5, estou aí, vou, autorizado alinhar e manter. Autorizado alinhar e manter para o Zulu. Salvador, Garcia, voando 092, final embaixo, entra lado. Turno 092, autorizado turno, rádio 0 graus, 109. Pouso autorizado, 92. Mantenha sobrevoo na Lagoa do Baeté. Você já está na Lagoa do Baeté? negativo, livro. O pessoal está presente, mais 3 minutos para bike é mais literal. Ah, gente, pode passar o Itapuã. Você passará através de Itapuã, iniciando sobre o voo mais literal. Coordenação Salvador, Papa Romeu mais do Zulu. Preciso mais comigo. Foi engano, querido. Gente. Tiago Fresco está presente, está autorizado no Aceasa, você pode ligar com o campo. Está presente, boa Aceasa, reporta aqui logo no campo, Tiago Fresco. Autorizado para a hora das horas, o capitão Azura. Azul 491, complete a final de Chamisco, Salvador, número 9995. Boa Rua, número 95, pode o capitão Azura, pare de pouco. Alfa, inicialmente mantenha sobre o voo sobre o farol de Itapuã, com curvas pela direita. Itapuã com curvas para a direita, totalmente condicionado seu carro mais literal. Não entendi o final da sua mensagem. É, mantenha a curva direita, condicionado seu carro mais literal. Gente. Salvador, bom dia. Azul 4981, está Azul 4981, ciente, avistado, autorizado por 10120099. Azul 4981, informação de tráfego, é 1044, mantendo a linha do litoral sul de Salvador, espera sobre o farol de Itapuã, à sua direita, o tráfego está a 500 pés. Azul 9540, autorizado decolar, 130 graus, 099. Autorizado autorizado a decolar, sistema 09540. Mandando um sobrevoo com o Flávio Pituaçu, aguardando transferência do Mike Litoral. Gente, segue pra onde agora? Vai pra sobrevoo no bairro da Liberdade. Quase transferência, Mike Litoral. Aguardando o Mike Litoral. Azul 9540, decolou 52, chama o controle 120. Contando para o Azul 9540. Decolou 57, chama o controle 120, decimal 8. 08, Azul 9540. Papa Papa, Mike Vitor Alfa, mantenha o corredor Litoral Sul, via Litoral, chama o controle Salvador 120, decimal 8. 0.8 da presente, Mike Litoral. 9540, bom dia. Aí 9540, contato radar na Coraí, cruzando 3.500 pés, suba via, sai da Puca para nível 230. 230 via Puca, eu sou do 9540. Controle, papapá, Mike Litoral, mais alto prazo, Mato Grosso, autorizado o cruzamento direto entre Tug e Simbra, para sobrevoo no bairro da Liberdade, sem interferir, Mike Litoral. Autorizado, está presente, mas o prazo tem fácil de aproximação para Salvador, que pode iniciar o sobrevoo na Liberdade. Preparar no local, Mike Litoral, grato. Sim, servo, Fios, qual a intenção? Posição. Servo, Fios, que agora é de contato visual. Autoriza a final da 17 para o Cego Santos? Sim, autorizado. Autorizado o final da 17, Cego Santos. Sinal da 17, Cervo Fiosco. Papa Romeu, Cervo Fiosco, autorizado pouso na 17, 120 graus, 089. Autorizado pouso na 17, Cervo Fiosco. Solo 04, autorizado 180 graus de backtrack, chama liberado. Frequência livre estacionada. Alô, 9540, chame Recife, frequência 121, decimal 85, secundária 125, decimal 45. Frente 2085, 2545, chamará, obrigado, azul 9540. Seja muito correto, meu amor. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, acho que a gente não, errado aqui, é não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, decimal 45. Sete, agora sim, 2085, 2585, obrigado, bom dia. Bom dia. 63, então eu identificação dessa via da Mediano para o nível de 1050. Via do Mediano, por 0503, Salvador, muito bom dia, Gola 372, se aproximar de quanto sério da pista 10, pronto para decolar. Gola 372, autorizado ali em decolapista no 0, vento no 4, 0 graus, 1 0. Ali decola pela pista no 0, Gola 372. Salvador, Papa Romeo, Mike, Eco, Zulu, 20 milhas no ideal de descida. Papa Romeo, Mike, Eco, Zulu, desce para 500 pés, o Alistair 020, reporte pela escuta. Desce para 500, o 020, reportará para o Sul, Mike, Eco, Zulu. Controle Salvador, muito bom dia, Rua 372, com o Caracaju. Número 372, contatada lá no colagem, sobre a via Santa Puca, pelo número 370. 370, via Puca, 1372. Localizador, Ocean 6312. Ocean 6312, contate aproximação, chame por aí na frequência, ou no LL, outro sinal 95. 1895, 6312. Bom dia, Xané 6312, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 40 graus, 099. Pouso autorizado na 106312. 796, autorizado a Lema, ZY0. Levanta 0, agradeço. Oceania 6312, follow 31, linha direita, taxi Foxtrot, 1121, desse monóxido. Direita na Fox, 1219, pro 6312. Azul 2796, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 20 graus, zona 09. Decolagem no zero, azul 2796. Controle Mike Azulu, para a Vez de Pico, a sua 510. Mike Azulu, para a Vez de Pico, puxando a torre na frequência 1-9, do final 5. Chamada a torre, Azulu. Próximo ponto de espera no zero, pronto. Azulu 2783, autorizada a Lima, tem que chamar zero. A Lima tem pista no 0273. Corre, Papa Romeu, Mike, Eco Zulu, pra um velho de pista sua, 510. Gente, Mike, Eco Zulu, mantém a espera na vertical do farol de Tapão, aguardando o cruzamento final do zero. Papa Romeu, Mike, Eco Zulu, copia a torre. Você é possível passar na tua noite pra depois fazer o cruzamento? Não, negativo, tem uma aeronave na final já, na final da pista 1-0. Mantenha a linha do litoral, Mike Azulu. Manterá a linha do litoral, Azulu. Azulu 2796, decolada 32, chama o controle, Salvador 120, décima 8. 208, aeronave corrigindo, 2796. Complexo metrô, na frequência 1-9-6-9-5. 2-9-5-3-3-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4 783, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 40 graus, 1 0. Beleza, decolagem, 283. Tá 3304, continue a aproximação, aguarde pista livre, ATR da Unha, sendo relógico. Aguarde, tá 3304. Tá 3304, tráfego adicional à direita, mantendo 500 pés na linha do litoral, um helicóptero. Mantendo espera estrutural, efetuará o cruzamento até retaguarda. Vai ter azul, já tá visual agora lá. Gente, Mike Eco Zulu, a retaguarda do tráfego, autorizado o cruzamento final 10, circuito pela direita, chame na final 17. Autorizado o cruzamento da 10, chamará na final para 17, Mike Eco Zulu. 3304, pouso autorizado, pista 10, vento no 40 graus, 129. Livre pouso, pessoal, 073304. Azul 2783, decolado aos 35, sob controle, Papa 120, 8. 208, bom dia. Seu Salvador, bom dia, azul 2783. Azul 2783, bom dia, contatado na decolagem. Saí da Ribeirão, se você tem restrição, meu amigo, é 160. 160, sem restrições, azul 2783.